Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caído a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." Eu sei que você duvida que ele seja quem de ser, e ele te convida pra caminhar no poder. O caminho do evangelho muitas vezes não se vê, outras vezes só se mostra pra todo aquele que crê. E ele diz: "Vem." Mesmo que você duvide, mas terás que encontrar fé pra aceitar esse convite. No caminho do evangelho só se anda pela fé, cada passo de uma vez até Jesus de Nazaré. Confiar ao máximo, de todo o coração, toda alma, todo entendimento, e segue em direção à voz que chama: "Vem." Sou eu, não temais. Correr em direção a Cristo e não olhar pra trás. Esse é o caminho do evangelho, caminho da existência, que toma qualquer forma, mas sem perder a essência. Como um caminho de águas que forma um missionário, atravessando as ondas quando o vento vem contrário. Mas se ele disse "vem", é porque ele te garante. Não repare nos ventos, siga sempre adiante, sem se importar com a força do vento encapelado. Pois quando o filho chama, o pai já está do lado. É saltar em meio à morte na direção da vida, sendo erguido pelas ondas. Ter força na subida é ouvir a voz que chama: "Vem", e crer numa saída. Chegar ao topo da onda e ter coragem na descida. É ver o invisível, ter fé no impossível, falar do que é indizível, é crer no que é incrível. É andar em outro nível, tocar o intangível, é confiar em Deus e transpassar o intransponível. É andar por sobre as águas e enfrentar os ventos. É não temer a morte e expandir o entendimento. Não resistir à voz daquele que te chama e anunciar pras águas que o seu Deus te ama. Mas se te faltar a fé e começar a submergir, se humilhe diante dele, diga: "Socorro, Rabi, salva-me, Senhor, pois dependo do seu bem." Prontamente ele te salvará, porque te disse: "Vem." Vem. Sobre as águas ao seu encontro, pise firme sobre o medo e veja a fé, vença o confronto, esteja pronto pra surfar nas ondas da existência. Pois aquele que disse falou direto com a sua essência. É por isso que seu coração arde, uma presença invade te tomando pelo ouvir. Ele é o caminho, a verdade, a vida, a eternidade. Ele é a própria liberdade, querendo ceiar contigo, amigo. Esse é o confronto dos gigantes entre a fé e o medo do chamado. Quem vencerá ao final, quem melhor for alimentado, entre o vento encapelado, as ondas do mar agitado. Saiba que não está sozinho, o Criador está ao seu lado. Eu sei, já passei por isso, também fui o escolhido. Em meio a tantas aflições, foi nele que encontrei abrigo, amigo, a vida me ensinou. E se foi ele que chamou, é só pular do barco mesmo fraco em direção ao Senhor. Pois quando ele diz "psiu", todo vento para, todo mar se cala, obedecendo a voz do amém. Ele é o amém de Deus, e pra encontrar os seus, ele anda sobre o mar pra te salvar, dizendo: "Vem." Vem. Águas, vem. A palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo. O que significa dizer que em Jesus nós temos as respostas de Deus para as nossas questões existenciais. Que em Jesus Cristo Nazaré nós temos a vontade de Deus. Sim, portanto, se você quer saber se Deus quer que você você vá ao encontro dele. A resposta dele foi dada através de Jesus, seu filho. E a resposta é: vem. Não importa como você viveu até aqui, não importa quais pecados você cometeu, não importa se você é evangélico, não importa se você é espírita, ou católico, ou bandista, ou de qualquer outra religião. Não interessa se você nunca foi a religião nenhuma, mas se dessa vez você quer ter um encontro verdadeiro, um encontro genuíno com Deus através de Jesus de Nazaré. O que importa é que Deus quer fazer as pazes com você através do seu encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Que Ele quer que você vá ao encontro dEle por sobre o caminho do Evangelho. O caminho que toma muitas formas, que tem uma multiformidade extraordinária, mas que não perde a sua essência. Olhe para dentro de você e ouça a voz dEle dizendo: vem. Se você se sente desviado dos caminhos dEle, ou quer saber se Ele ainda quer se encontrar com você, a resposta dEle é através de Jesus, e é: vem. E saiba que ir ao encontro dEle não significa que os ventos irão parar, que você não passará mais por momentos difíceis, mas se Ele disse vem, e você veio ao encontro dEle, Ele irá garantir a sua jornada. Se Ele disse vem ao seu coração, é porque Ele não te abandonará jamais. Ele estará sempre contigo. E se em algum momento da sua jornada te faltar a fé, peça socorro a Ele e Ele prontamente te salvará. E todos os que ficaram no barco verão o que Deus fez em sua vida e como Jesus te deu livramento. E dirão: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Portanto, se hoje você quer se encontrar com Deus no caminho do Evangelho, a resposta dEle em Jesus para você é: vem, vem e se encontre com Deus no caminho das águas.